Assembleia de Deus de Erechim. A gente viu uma matéria no Jornal do Almoço, também viu algumas fotos de um protesto que aconteceu na segunda-feira, antes de ontem, contra o filme 50 Tons de Cinza. Que vem liderando bilheteria Estados Unidos, Canadá, 81 milhões de dólares na venda de ingressos só no fim de semana de estreia. Fora dos Estados Unidos, mais 158 milhões de dólares. Aqui no Brasil, 500, meio milhão de espectadores para salas de cinema só para assistir a estreia. Nos primeiros dias, né? Primeiro fim de semana. Estreou na quinta semana passada, se eu não estou enganada. E aí uma multidão, 500 mil espectadores para salas de cinema aqui no Brasil para assistir 50 Tons de Cinza, que é baseado nos livros da escritora... James, exatamente. Adaptação do livro. 100 milhões de cópias vendeu o livro em várias línguas no mundo. 100 milhões de cópias. Pastor Geraldino Júnior, o senhor assistiu o filme? Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia. Prazer estar na Rádio Gaúcha. Bom dia. Então, nós estamos em Erechim fazendo não um protesto contra o filme 50 Tons de Cinza, mas contra a mensagem. Essa mensagem que o filme está transmitindo. Nós temos apanhado, através de psicólogos, psiquiatras, críticos de cinema, dizendo que este filme ele tem muitas situações e que é preocupante a saúde psicológica dos personagens apresentados. E o grande perigo é que, normalmente, o jovem, né? O jovem é o mais atingido, o que mais procura, e é perigoso. E a nossa mensagem, ela tenta trabalhar essa situação, Potter. Mas o senhor viu o filme? O senhor tem, ou leu o livro, tem alguma informação mais próxima assim, do que poderia desagradar tanto assim os jovens? Potter, nós temos acompanhado jovens que têm tido acesso ao livro. Nós aqui em Erechim trabalhamos com em torno de 400 entre jovens e adolescentes. Certo. E nas escolas de Erechim houve situações onde o livro foi utilizado como instrumento de trabalho. E jovens nos procuraram. Nós temos jovens aqui com graduação, pós-graduação, que estão terminando o ensino médio. E a gente, jovens inteligentíssimos, e que eles tiveram acesso e nos procuraram. A partir daí, nós começamos a procurar todo tipo de informação dentro do congresso que a gente estava vivendo nesse final de semana, um lindo congresso. E numa manhã, quando nós estávamos falando sobre sexualidade saudável, os jovens nos trouxeram o seguinte: olha, tem um vídeo muito famoso que está bombando no Facebook, já está com 7 milhões de curtidas, contrário ao filme Tons de Cinza. Aí me trouxeram informações do New York Times, dizendo contrário ao filme. E aí, para termos tudo, o que está no terra, né? Que a própria atriz do filme, a Dakota Johnson, dizendo assim: não gostaria que a minha família assistisse ao filme. Veja só, aí a gente foi atrás. Tá. Não pudemos assistir o filme, mas a gente tem tido contato com pessoas que assistiram, com pessoas que estão postando coisas, psicólogos, psiquiatras, análises de críticos de cinema, o Jornal Terra, New York Times. Então, todas essas informações colhidas, jovens que foram assistir, leram o livro, e a gente então fez a caminhada. Mas é importante dizer o seguinte, eu quero que fique claro, nós não somos contra assistir filme, não somos nem um pouco contrário, pelo contrário, a minha linha de pesquisa, Potter, na área do direito foi e é de liberdade de expressão. Perfeito. E eu sei o valor que a liberdade de expressão tem para vocês, para mim, para a sociedade brasileira. Eu faria tudo para que esse filme pudesse estar nas salas de cinema de Erechim, mas também faço tudo para que a gente possa analisá-lo, criticá-lo. Não foi um protesto, inclusive na minha fala na RBS, eu digo isso claro. Nós estamos aqui trazendo uma crítica, não um protesto. Entendi. Uma crítica. Uma crítica ao comportamento sexual? A mensagem. Qual mensagem? A mensagem sadomasoquista, Kelly. Veja bem, segundo a classificação internacional de doenças da OMS, Organização Mundial de Saúde, sadomasoquismo, que é todo o filme, que é toda a base do filme, é considerado uma doença. Veja, se esta atividade for fonte de estimulação mais importante do casal e necessária para a satisfação sexual. E aqui, segundo a OMS, o sadomasoquismo pode trazer para dentro de um relacionamento agressões físicas, traumas e morte. E aí entra a Lei Maria da Penha já. E aí você pega a classificação de um filme desse, que trata de um assunto que é considerado pela OMS na 65.5, como doença e coloca um filme para pessoas de 16 anos, que segundo a legislação brasileira, não tem total autodeterminação, porque a nossa legislação diz que a pessoa é adulto autodeterminável Sim. aos 18 anos. Então, aqui ficou a nossa análise, sabendo que sadismo e masoquismo são duas coisas. O sadista é uma pessoa que busca sentir e impor sofrimento físico ou moral em outra pessoa. E o masoquismo é a tendência oposta ao sadismo, né? E a tendência da pessoa em buscar sentir prazer em receber sofrimento físico e moral de outra pessoa. Sim. Então, nós não queremos de maneira alguma que o filme pare de ser mostrado, não é isso não. Mas nós queremos mostrar uma mensagem também. Tome cuidado, sabe? Cuidado. Será que é para você mesmo? Sim, será a idade nos cinemas é 16 anos, né? A idade mínima. Né? É. O senhor defenderia, então, uma idade um pouco elevada, 18 anos. A maioridade, anos. Né? Sim. A maioridade. Certo. A maioridade. É, isso é uma crítica que cabe, né, de alguma forma, né? A gente está conversando com o pastor Geraldino Júnior. Geralmente, pastor, quando se tem algum protesto contra um filme, eu diminuí, tá? Botei protesto contra. Porque foi uma crítica diferenciada. O senhor saiu à rua com os alunos, com os jovens. Com ou os seja, jovens, é, né? Então você pareceu mesmo um protesto. Foi uma crítica contundente ao filme. A curiosidade sobre aquilo aumenta. A gente teve agora recentemente um outro filme chamado A Entrevista, né, que falava sobre a Coreia do Norte, que aliás é um filme muito ruim, né, e que eu só vi porque a Coreia do Norte, sei lá, e hackers, ninguém sabe direito se foi da Coreia do Norte, se foi chineses, invadiram os estúdios da Sony, vazaram algumas informações, alguns e-mails, e eu, opa, eu quero ver esse filme. Fui lá ver um filme, era uma porcaria, né, uma comédia pastelão, assim. O senhor não acha que essa passeata de vocês não chamou a atenção dos jovens de Erechim para correrem e buscarem e olharem esse filme ou ler o livro? Então, e isso que é interessante. A grande questão não é que você faça uma viagem. Você pode fazer uma viagem, veja a comparação. Mas só que se alguém, agora no feriado você sempre diz, gente, você vai viajar, né? Você vai. Agora cuida como é que você vai fazer essa viagem. Você vai sabendo que você vai encontrar. Entendi. Cuida para que você não ultrapasse o limite de velocidade. Você vai pronto. E aí, quem quiser assistir, pode assistir. Mas agora a gente está dando um contraponto de psicólogos, de psiquiatras, da própria atriz que chega a dizer o seguinte. Olha só o que ela fala no site Terra. Dakota admitiu que se perguntou durante todo o filme e ainda se pergunta o que foi que eu fiz. A atriz está dizendo isso. Veja bem, a atriz, isso aqui nós temos que fazer uma análise, é importante. Não é moralidade, nem um pouco de moralidade. Isso é sensatez. Se a própria pessoa que vende um produto, ela diz assim, não quero que a minha família compre. É uma boa questão. Os jovens discutiram isso nesse encontro, pastor, nesse encontro que vocês fizeram, um congresso, um seminário no fim de semana? Isso é o mais legal da Igreja de Erechim. Pois é, porque me chama a atenção pelo fato de ser o senhor, um pastor, mas também pelo fato de jovens estarem contra o comportamento, contra certo. Esse tipo de sexualidade que é exposto certo. No filme. Então, é o tipo, bem importante tua fala, Kellen, é ao tipo de sexualidade, porque o sexo é a melhor coisa que Deus deixou na Terra, né? Coisa mais linda que existe, é ao tipo de sexualidade. O nosso seminário se chamava Sexualidade Saudável, e nós nem sabíamos que o filme ia ser lançado, Sexualidade Saudável. Sexualidade Saudável fala daquilo que não machuca, que não algema, que não machuca, que não humilha, que não sangra, que não fere, que não destrói. E quando a gente começou a trabalhar a sexualidade saudável, aí começou a vir. Na escola, uma colega apresentou isso. E até os meninos mais terríveis acharam exagerado. E, sabe, veio vindo, isso domingo de manhã. Na segunda-feira, a gente tinha um momento que eu disse, venha todo mundo de branco e tal. E como surgiu ali, a gente começou, então, vamos pegar cartazes, vamos escrever palavras amor. Você vai ver que não tem nenhuma palavra contra 50 tons de cinza, mas tem mergulho na pureza, amor, paz, alegria. Minha alegria não está num copo, está num Cristo. E os jovens saíram assim, com skate, bicicleta, patins, com música, se alegrando. Era carnaval, era um período de festa no Brasil. E a gente fez a caminhada, fazendo. No início, nós pensamos assim, bom, eu pensei, vamos, já que eles querem, eu vou cuidar dos 200 que eu tenho aqui. Mas depois, quando a gente viu, pô, mas tem milhares de jovens no Brasil, meninas de 13, 14, 15, que têm acesso ao livro, porque este livro, ele está acessível a qualquer pessoa. E isso eu acho muito perigoso. É muito perigoso essa questão da sexualidade. Até porque, veja bem, olha só, eles apresentam o sexo como algo sem amor, sem carinho. Isso é muito perigoso. E a gente sabe que qualquer assistente social ou psiquiatra concordaria que o quadro do sadomasoquismo pode levar a um quadro típico de uma mulher que ama um homem, que é perigoso, uma mulher que tem baixa autoestima, que é o caso da Anastácia. Ele domina ela, ele ameaça, ele manipula, ele se sente, e ela se sente desejada por isso. E ela tolera a violência porque acredita que pode salvá-lo. Na vida real, de mim, que trabalho, que tenho amigos que são delegados da Polícia Civil, na área da Delegacia de Mulher, isso é quadro de Maria da Penha. Só que é de uma forma romântica, como acontece na Maria da Penha. As mulheres vão ali, fazem a denúncia e depois, mas ele me ama, ele me trouxe um buquê de flores, ele cuidou de mim. Então é uma mensagem subliminar, recheada de glacê, recheada de coisinha de moranguinhos, mas dentro é uma mensagem agressiva que fala de uma mensagem para a mulher se submeter a coisas que eu não creio. Ontem eu perguntei para meninas, quantos aqui gostariam viver a experiência, aquela experiência? Quantos pais gostariam que fosse a sua filha que fosse que estava fazendo aquele filme? Quantos gostariam? Eu creio que, olha, poucos. Talvez alguém, mas poucos. Eu tenho só duas perguntas para encerrar. Os senhores são contra o sexo antes do casamento? Nós somos, a pergunta é se nós somos contra o sexo ou contra o sexo antes do casamento? Antes do casamento. Certo. Você sabe a resposta, Kellen? Não, estou lhe perguntando, porque eu não sei qual é a postura da Andréia ou do grupo, enfim, né? Certo. Então, o sexo é o maior presente que Deus deu ao homem. Imagine só, Deus poderia ter nos feito sem o órgão genital. Até porque não é apenas o órgão genital que nos dá prazer. Sabe qual é o órgão sexual, ouvinte, maior órgão sexual, o órgão sexual mais importante do ser humano? O nosso cérebro. Porque sem o cérebro, você não consegue sentir. O cérebro, a ocitocina que desce do cérebro e corre pelas suas veias, despertando a testosterona, despertando a progesterona para que haja sexualidade tanto no homem e da mulher, é o que traz a sensação do prazer. A sexualidade do homem, ela vai amadurecendo e ela está madura na fase adulta, a sexualidade do homem. Assim como o senso de razão, o senso de escolha, quero para mim, ela está na fase adulta. A sexualidade do corpo humano, você vê um menino de 14 anos, é um menino. Agora você pega um homem de 20 e poucos anos, o organismo está pronto para a sexualidade, para o ato sexual. Então a gente entende, outro fator, o casamento é um local O senhor não respondeu ainda. Então, eu estou construindo. Eu não creio que é uma resposta sim ou não, Potter. Eu creio que é uma resposta de construção, de linha de pensamento. E não envolve apenas moralidade, mas razoabilidade. Sabe por quê? Eu vou acabar entrando nisso que eu não gostaria, mas eu vou falar. Eu estou angustiado com o tempo, só que eu preciso dessa resposta. Então eu termino aqui, Eu atendo pessoas que dizem assim para mim, eu tive muitas relações sexuais, agora eu casei. E a minha mulher, eu vivi tantas coisas com outras mulheres, que quando eu tenho relação com ela, eu penso, minha mente viaja em várias. E às vezes eu não tenho tanto direção que eu estou casado agora, porque eu já experimentei tantas outras que fizeram tantas coisas. Você não faz? Do jeito que eu gostei, eu já fui em locais de prostituição e as mulheres fazem tudo, que agora nessa eu não sinto. Então veja, se a pessoa, ela não vive essa experiência, ela chega zeradinha. Ela vai provar pela primeira vez e vai construir junto com a esposa uma experiência. Então a nossa opinião é melhor. Se você comer churrasco todo dia, você não vai querer mais. Mas aquilo que você puder, deixa pro domingo. E aí vem a visão de sexo dentro do casamento. Tá certo. Pastor Geraldino Júnior, advogado e líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus de Erechim, que bateu esse papo com a gente aqui, porque participou de uma passeata em Erechim que alerta sobre coisas que acontecem no filme 50 Tons de Cinza, que é apoiado em cima de um livro de grandes... Muito obrigado, pastor. Obrigado, Potter. Obrigada, bom trabalho. Obrigado.